Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a humanidade vive uma luta eterna entre o conhecimento e a ignorância. E às vezes eu acho que a segunda está ganhando. Mas por que será, hein? Não é muito melhor ter o conhecimento, o saber das coisas, entender como o mundo funciona? Parece que não. Mas uns gregos trataram disso há uns 3 mil anos atrás. E é sobre isso que vamos falar hoje. E para começar, uma frase do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln. Deus deve amar os homens medíocres. Fez muitos deles. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio de quem faz um trabalho profundo para trazer à tona as manifestações artísticas e culturais de gente que quer ser tudo menos medíocre. O Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Entre no site e verifique a quantidade de projetos que estão à sua disposição para ampliar sua visão de mundo. E quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas na semana foi o Rogério Lemos, lá de Ilhéus, na Bahia, que escreveu um texto delicioso. Olha só. Caro Luciano, comecei a ouvir o seu podcast no final de 2011 e, apesar do pouco tempo, já me identifico totalmente com o pensamento geral do programa. Isso porque eu já o tinha muito antes de saber da sua existência. Por não me conter em pensar somente, acabo diariamente expressando minhas ideias para amigos e familiares, e a opinião acaba sendo geral. Que cara chato. Percebi que, por vezes, não posso falar abertamente, porque nem sempre o público está preparado para receber tal opinião. Por isso, achei no Café Brasil meu ponto de relaxamento, onde minhas ideias finalmente se encontram com outras similares e posso assim baixar minha guarda no dia a dia. Logo abaixo, segue para você uma carta do João Brasileiro Médio, sujeito muito comum que encontro todos os dias onde quer que eu vá. Luciano, escrevo para dizer o quanto odeio o seu programa. Fala sério, essa história de fitness intelectual parece coisa de quem não tem o que fazer. Você por acaso não acha que já é um baita trabalho descobrir quem matou Odete Reutemann? Olha, meus nervos vão a mil quando é dia de paredão. Aquele aparelho lá que mede os batimentos dos BBBs ia quebrar se tivesse medindo os meus. Fora isso, já me atualizo sempre, sempre mesmo, com o Jornal do Meio-Dia. E olha que me submeto a ficar vendo tragédias enquanto como. E o Jornal Nacional. Você quer dizer que assistir o William Bonner todos os dias não é suficiente? Em que mundo você vive, hein? Tem coisa mais cult do que isso? Sei quantas pessoas morreram no fim de semana, é só perguntar. Como evitar golpes? Eu assisti uma matéria completa no Fantástico sobre isso. Já sei como reagir ou não reagir a um assalto no trânsito. A Globo faz um trabalho espetacular para o social. Quando tem algum sequestro famoso, eu fico ligado o tempo todo. E sobre bichos, hein? Lógico que eu sei tudo, da Amazônia ao Pantanal. E você? Me responde quem é o alienado da história. Para não deixar dúvidas do quanto estou antenado com o mundo, eu sou fã do Jô Soares, ok? Assisto todos os programas. Esse é o meu diferencial. E olha que eu faço isso tudo mesmo sem muito tempo. Estou estudando alucinadamente para o concurso. Meu sonho é ter uma vida estabilizada para poder ter mais qualidade de vida. E qualidade de vida, meu amigo, é ter tempo para assistir um bom programa de TV, ver meu futebol, tomar uma cerveja gelada e dormir tranquilo com minha consciência. Então, não me venha dizer que sou alienado. Tenho opinião própria e não deixo ninguém me influenciar. E te dou um conselho. Assista mais o jornal e pare de falar sobre coisas banais. Pocotamente, João Brasileiro Médio. Bom, Luciano, essa foi a carta que o João me fez prometer que enviaria para você. Nesse momento, ele está ocupado vendo o paredão. Ah, Rogério, eu adorei o João Brasileiro Médio. E eu sei que milhões de pessoas subscreveriam o que ele escreveu sem pestanejar. Obrigado pela inspiração para este programa. O Rogério ganhou um livro, viu? Você também pode ganhar um se inscrever pra gente, é fácil. Então, vamos firmes na promoção Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Você pode concorrer a nada menos que um iPod Touch para baixar o Café Brasil direto do iTunes. Para isso, visite www.facebook.com/componentesnakata. Não esqueça, Nakata sempre com K. E publique um vídeo sobre automóveis. Qualquer vídeo. A cada mês, 3 vídeos serão escolhidos para a final e o que tiver mais curtidores leva o iPod Touch novinho. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, e vamos então recorrer a Platão, o filósofo e matemático grego que viveu entre os anos 428 e 347 a.C. e que, junto a seu mentor Sócrates e a seu pupilo Aristóteles, construiu as fundações do que chamamos hoje de filosofia. Uma de suas obras principais chama-se A República. É um conjunto de 10 livros, nos quais, sob a forma de um diálogo, tendo como primeira pessoa Sócrates, Platão trata de justiça e política. No 7º livro, Platão criou uma metáfora chamada O Mito da Caverna, para descrever a situação geral em que se encontra a humanidade. Platão imaginou os homens presos desde a infância no fundo de uma caverna, imobilizados por correntes que os obrigavam a olhar sempre a parede em frente. Nessa parede, eles veriam a projeção de sombras originadas pelas coisas que aconteciam fora da caverna. Alguém carregando um vaso, um jumento caminhando, pessoas conversando e etc. O único contato com a realidade externa seriam as sombras projetadas na parede. E Platão concluía que era exatamente assim que a humanidade vivia, tomando as sombras como a realidade, ignorando o que realmente se passava no mundo lá fora. Se alguém pudesse se libertar das correntes e sair da caverna, experimentaria em primeiro lugar o impacto da luz do sol. Ficaria ofuscado, cego, sem nada a ver. Conforme fosse se acostumando à luz, no entanto, começaria a ver as formas, os contornos, os objetos e, por fim, um outro mundo com luzes, cores, movimentos, formas e sons que ele desconhecia. Nessa transição, deixaria para trás a ignorância ao ver escancarar diante de si o universo da ciência, que eles chamavam de gnose, e do conhecimento, que eles chamavam de episteme. Enquanto isso, os outros ficavam lá dentro da caverna, pensando que o mundo eram as sombras. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Então, tendo acordado, sendo curioso e insistindo num olhar questionador, o indivíduo começa a ter uma visão integral, a definir os objetos até atingir o conhecimento, que não se limita a apenas entender os objetos. O conhecimento significa entender os conceitos morais que regem a sociedade, como o belo, o bem e a justiça. Aquelas coisas que não dá pra medir, tá ligado? Com a metáfora do mito da caverna, Platão quis demonstrar algumas coisas. Primeiro, que é difícil, doloroso chegar ao conhecimento. São necessários sacrifícios para romper com as correntes que nos mantêm na ignorância e encontrar a saída da caverna. E ele divide esse processo da saída da ignorância em etapas. Primeiro vem a opinião, quando a pessoa sai da caverna e tem contato com o mundo exterior. Sem enxergar direito e sem familiaridade com o novo mundo, a pessoa tem uma visão difusa, parcial, incapaz de captar a totalidade do novo universo. Na medida em que se acostuma ao novo mundo, a pessoa vai ampliando a percepção do mundo, do jeitinho que Geraldo Vandré cantou em Disparada, com aquele verso famoso. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte de um reino que não tem rei. Você ouviu Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, na interpretação do Quinteto Violado. Aquelas coisas que a gente ouve, sabe onde, hein? Café Brasil! Que gostoso! Esse é Conrado Paulino com seu violão mágico interpretando Caetano Veloso. A música é Luz do Sol. Bem, o que podemos aprender com o mito da caverna de Platão, hein? Que existem dois mundos, o visível e o inteligível, sacou? Visível, aquele que a gente vê. Inteligível, aquele que a gente entende. O João brasileiro médio vive no mundo visível, aquele no qual a maioria da humanidade está presa, no interior da caverna, iludida, achando que a realidade são as sombras. Esse é o mundo onde é fácil permanecer, até porque as correntes nos prendem a ele, e quem se conforma e se adapta viverá a vida ali. O mundo visível é regrado pelos sentidos, pelo olhar, pelo tato, pelo gosto. Só admite aquilo que é possível ser sentido na carne, medido, tocado, comparado. É o mundo do homem comum, do homem médio, do medíocre. O mundo inteligível, por outro lado, é muito mais complicado. É o mundo da inteligência, da razão, do homem curioso que busca entender o mundo em que vive. É o mundo do sábio, e é para poucos. E um dia, o sábio decide voltar à caverna e contar a seus antigos companheiros acorrentados sobre o mundo que viu lá fora. Diante da descrição das luzes, cores e formas, você já sabe como reagiriam os acorrentados, não é? ridicularizariam o sábio, até mesmo hostilizando-o. O que é que aquele louco queria ao descrever aquelas coisas absurdas, hein? O que ele dizia não era compatível com o mundo das sombras. Aquele sujeito era perigoso, cuidado com ele. E Platão, então, descreve o desconforto dos homens sábios ao conviver com os homens comuns. Não recebem crédito, não são levados a sério, são motivos de sarro e galhofa. São tratados como excêntricos e extravagantes, quando não loucos. E não raro, tratados como ignorantes, afinal, todo mundo sabe que o mundo são as sombras, não é mesmo? Na cidade grande, um prédio cresce em cada esquina. Feito de concreto, ele alucina. Esconde o céu e o sol, esconde até o coração. Escuro e frio, ele invade o chão. Estes edifícios na cidade são os homens, todos coloridos e poetas. E eu, calado e tonto, sou apenas um qualquer. Sombras de veludo vão dizendo tudo que eu não sei dizer. Sombras de veludo vão dizendo tudo que eu não sei dizer. Todas as vitrines da cidade me comovem. Todas as pessoas das vitrines são felizes. E eu, calado e tonto, sou apenas um qualquer. Sombras de veludo vão dizendo tudo que eu não sei dizer. Sombras de veludo vão dizendo tudo que eu não sei dizer. Meu caro, você sabe o que é isso que você ouviu, hein? É a Vanusa cantando Sombras de Veludo, composição de Mário Marcos e Antônio Marcos, que ela gravou em 1974. Se tudo que você sabe sobre a Vanusa é que ela errou quando cantou o hino nacional, significa que você vive nas sombras, meu caro. Sombras de veludo vão dizendo tudo que eu não sei dizer. Pois então, diante da ignorância, do escárnio, da pilhéria, o que é que o sábio deveria fazer, hein? Virar as costas e deixar pra lá? Eu aposto que você conhece muita gente que preferiu agir assim, cansada de lutar. Mas Platão insiste, o sábio deve compartilhar o seu conhecimento com os homens comuns, pois se optar por desistir, servirá para nada. Ele deve ter a missão de ajudar a sociedade a evoluir através do conhecimento e não guardá-lo para si. Mas Platão foi ainda mais fundo, considerando que os sábios, exatamente por saberem distinguir o visível do inteligível, o falso do verdadeiro, as sombras da realidade, manifestariam indiferença pelo poder, desprezariam cargos públicos. Os sábios, interessados no belo, no bem e no justo, estariam acima da mesquinharia da luta pelo poder, dos interesses escusos dos homens medíocres. E caberia a eles, os sábios, a tarefa de dirigir, a tarefa de comandar a sociedade. Putz, se o Platão tivesse vivo, seria chamado de preconceituoso por umas patrulhas aí. Café Brasil. Thank you. Que delícia fica disparada nas cordas do Paulinho Nogueira, não é? Muito bem, agora que você conhece ou relembrou o mito da caverna, já pode tentar se localizar. Você está dentro da caverna, vendo o mundo pelas sombras, ou já botou a cabeça para fora, hein? Opa, não saiu da caverna, mas já encontrou quem saiu? E está resistindo às coisas que o sábio está dizendo? Então que tal lembrar do canadense Hans Selye, que em 1936 estudou o estresse em animais, hein? Selye descreveu os sintomas das respostas físicas e comportamentais dos animais como síndrome geral de adaptação e a decompôs em três fases sucessivas: alarme, resistência e esgotamento. Primeiro, os animais se alarmavam. Apavorados, reagiam ao estímulo estressante e não raro com violência. Depois, manifestavam resistência, inconformados. Até que, esgotados, apresentavam sintomas de doenças sérias como artrites, úlcera, hipertensão e problemas cardíacos. O que é que dá para aprender com Hans Selye e o mito da caverna, hein? É o seguinte: quando surgir diante de você um sábio com uma conversa absurda, totalmente em desacordo com o mundo das sombras que você conhece muito bem, saiba que tuas reações serão exatamente o alarme e a resistência. E nesse ponto, é bem provável que você tente eliminar o sábio. E se não o fizer, possivelmente você chegará ao esgotamento. E aí você escolhe: ou mantém-se atrelado às correntes e vive a vidinha comum nas sombras, ou abraça a tese do sábio e parte para conhecer um mundo novo. Ficar no meio do caminho significa desenvolver doenças, ficar estressado, sacou? A carta do João Brasileiro Médio descreve o mundo de quem vive acorrentado na caverna, mas também pode descrever o mundo de quem saiu da caverna, conheceu uma outra realidade e desistiu. Deixou o cérebro numa geladeira e passou a deixar a vida me levar, sacou? De quem se conformou e prefere assistir às sombras que a televisão transmite, achando que aquilo é o mundo real. No final, é tudo uma questão de escolha. Os caminhos para quebrar as correntes e sair da caverna estão à sua disposição. Basta querer. Mas saiba que é um caminho difícil, doloroso, especialmente nestes dias, cheio de emboscadas preparadas pelo pessoal que quer que você continue nas sombras. Este nosso Café Brasil é uma humilde contribuição para quem quer achar o caminho de saída da caverna. A gente sabe que ainda não saiu de vez, que só conseguiu dar uma olhadinha lá fora, mas fazemos questão de voltar toda semana para contar para as pessoas. Se você também saiu da caverna, ajude a gente. Os acorrentados não sabem que estão presos. Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar que eu sou. E é assim então, ao som de Os Cegos do Castelo, o mega sucesso dos Titãs, composto por Nando Reis, que o Café Brasil Filosófico vai saindo de mansinho. Tente aplicar o mito da caverna ao seu dia a dia. Repare no comportamento das pessoas que estão liderando nossa sociedade. Mas não precisa ir tão longe. Repare nas pessoas que estão à sua volta: seus companheiros de trabalho, sua família, seus colegas na escola, seus professores. Veja se você consegue descobrir quem está acorrentado, quem já saiu da caverna, quem pode servir de guia para apontar a saída, mas, principalmente, quem quer que você permaneça lá no fundo, ignorante e conformado. E quando descobrir, reaja. Com o iluminado Lala Moreira na técnica, a platônica Cissa Camargo na produção e eu, que tateio em busca da saída, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rogério Lemos com seu amigo João Brasileiro Médio, Quinteto Violado, Vanusa, Conrado Paulino, Paulinho Nogueira e Titãs. Este programa chega até você com o suporte de quem já sabe que um dos caminhos para sair da caverna pode ser mostrado pela música. Auditório Ibirapuera. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, escolha um dos shows e vá até lá conhecer alguns sábios que podem mostrar caminhos. Este é o Café Brasil, um programa que quer ser um toco de vela para iluminar os caminhos. E para terminar, uma frase dele mesmo, Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.